Água branca, azul, menina, vento fácil, sol lilás. Água branca, azul, menina, vento fácil, sol e chuva. Água branca, azul, menina, vento fácil, sol lilás. Água branca.